Minha casa, saí pra ganhar dinheiro. Lá deixei meus irmãozinhos, meus pais e meus companheiros. Na ansiedade de ser artista e para o mundo cantar os meus sentimentos de amor, paixão, tristeza e dor em canções expressar. Chegando em terra estranha, muitos amigos eu vi. Assim fui levando a vida na esperança de ser feliz. Cada noite que passava, fui ganhando a solidão. A dor entrou no meu peito, lutei, mas não houve jeito. Fiquei preso na escuridão. Fiquei sendo prisioneiro da tristeza e do rancor. Quando foi um certo dia, veio alguém e me libertou. E conhecendo o caminho, a verdade e a luz, o meu peito encheu de amor, fugindo da tristeza e a dor. No coração entrou Jesus. Escrevi nesta canção o que na vida eu fui. Fui escravo do pecado até aceitar Jesus. Por isso convido a todos, venham receber a luz. E esqueça o seu passado, Jesus Cristo adorado. Por mim você morreu na cruz. Por mim e por você, na cruz ele morreu, pra salvar você e eu, na cruz ele morreu.